Sejam bem-vindos à 28ª edição de Notícias do Outro Mundo, este programa semanal da Rádio Antena Web, que lhe pretende trazer um sorriso enquanto nos ouve. É esse o propósito das histórias caricatas, dos episódios insólitos que contamos aqui, para o nosso ouvinte se lembrar que nem só de tragédias é feita a vida. Hoje, segunda-feira, segundo dia deste mês de agosto, vamos nos centrar na música e em questões sexuais. Primeiro vamos até aos Estados Unidos. Vamos ouvir apenas, sem qualquer comentário, o que um homem do beatbox, e não só, consegue fazer com a sua voz, as suas mãos, uma mesa e algumas canetas. Let this beat work. Let this beat ride. I've been speaking no flames or in the heat pies of God. Survive, nigga, be crippled. Behold the passion in my eyes and let this beat ride. My only ambition, niggas, to rise from these slums. Aiming to fly high, force to live. By the gunning on the natural high, drive by, chopping in the sky. I said it like a Tifa, no, they hitching in my eyes. 4-5, be no one alive. They put more bite in the cemeteries, observe when the gunning lies. Blood flows in the cracks of the feet where the bodies hide. I'm damn for my niggas, yeah, how that boy that ride. Oh, God, came in the coffin, I get buried in. You know when I'm beef, cause you's a vegetarian. In this beat, take a dose, get addicted like heroin. Hush, feel the rush, turn the beat up and let this beat work. Let this beat ride, I be spitting no flames or in the heat. Pies of God, survive, nigga, we cook pies. Behold the passion in my eyes and let this beat ride. I was raised in this concrete jungle, learn the consequences of a man, how to rumble. How that child put the put their heart in a bundle. Ducking from automatics around the same time I used to watch pendulum. And that was back in the days, for the spat like AIDS. When the shadows come out with the slugs played, the guns blaze, simming the kings, doing full play, niggas carry like roaches. When they send you raid my pen. Por cá, há poucos dias, a personagem famosa José Castelo Branco recebeu uma entrevista a Nilton para o programa da RTP2, 5 para a meia-noite. Castelo Branco falou sobre as confusões que podem surgir quanto ao sexo de uma pessoa e fala muito em inglês. É mais requintado. É uma trixa. A mulher do Ben Gazzarro teve a noite toda numa festa de um Christmas party, numa festa de Natal em casa de uma amiga em comum, a conversar comigo. De repente eu digo, vou-lhe apresentar a minha mulher. E ela diz, your wife. Your husband, darling, your English is so terrible. I don't know what to do. My wife, Lady Betty Grafstein. E ela diz, oh no, you are lesbian, darling. I told her, yes, I'm lesbian, darling. Então está a noite toda na converseta comigo e ela acreditou que eu era uma mulher. Por que será? Agora já era legal, já podia casar. Agora já podia casar. Eu não tenho a ver com a vida sexual de ninguém. E se eu desvendei isso neste livro, percebe? Foi exatamente porque as pessoas querem pôr rótulos. Mas vão pôr um rótulo de quê? Eu, se quisesse ter sido gay, tinha todas as chances do mundo para ser uma grandíssima maricona. O rótulo de homossexual, o rótulo de quê? Olha, ainda há muito pouco tempo, antes de eu vir para Portugal, uma pequena que se chama Andrea Boutot. E eu estava sentado com ela e de repente nós ficamos os três sozinhos e ela faz-me uma pergunta. You are not gay, José? I thought, what do you know about me? Because I'm a woman, I can tell. Eu disse, querida, pois não, eu sou uma ganda lésbica, eu não ataco nenhuma gaja. Porque, enfim, porque sou uma senhora, não é? E sou muito bem casado. Porque se eu fosse uma senhora atrevida, claro que eu atacava as gajas todas. Mas não sou, graças a Deus. De resto, está tudo como antes.